Vem que vem, Pierrinho gostosinho. Danilo CDs. Bora, Felipinho, sucato galego. Você vai sentar só mais um pouquinho. Você vai sentar bem devagarinho. Você vai sentar só mais um pouquinho. Você vai sentar bem devagar. Vai sentar devagar, devagar, devagar, cê vai sentar. Você vai sentar